Dos confins de Cachoeirinha, Júlio Izaguirre. Dos Alpes da Tristeza, Daniel Boff. E dos subúrbios de Gravataí, Gabriel Palhares. Esses jovens resolvem se juntar contra seu maior inimigo, a procrastinação. Assim, eles se transformam em... Desculpe! Boa noite, Brasil. Coloque um copo d'água em cima do seu televisor. Não diga alô, diga alô, desculpe. Os barcos são como os carros, as lanchas são como as motos, os banhistas são como os pedestres e eu sou como uma deusa. Fantasia no ar, como diria Silvio Santos. Fantasia no... Eu nem sei explicar muito bem o que era fantasia, porque fantasia. O bagulho é... Lembra da trilha? A trilha era maravilhosa. É foda. Eu acho que é dos anos 80 fantasia ou é 90, sei lá. Acho que é 90, acho né? Acho que é 90, 90. Que era, tinha a mina do Tchan, não tinha a mina do Tchan? Tinha a Sheila. Não, é a Sheila, cara. Cláudia Mello, sei lá, Cláudia... Sei lá, Cláudia, foda-se. Cara, eu acho Carvalho. Que foi ela que ela conheceu Carvalho. O marido dela, né? Tipo, que eu me lembro. Xande. Dançando de pé descalço. É, é né? O cara que cria de pé descalço, né? Eu nunca entendi aquele cara, meu. O cara é um bárbaro, né, meu? Não, não serve roupa nele. Ele vai pela né? De tanguinha e dançando pelado, né? Sem camiseta, né? Ai, papai! Beijo na boca, viado. Brothers da Rede TV. Brothers. Eu não lembro. Eu assisti, era. Engraçado bom. Até, cara. Tinha o. Tava com a supla. O que é? O que é Brothers? Brothers é. É, Brothers era o supla do irmão dele lá, os Brothers of Brazil. Ah, tá, sei. João Suplicy. Sim, era engraçadinho até. Engraçadinho, tinha esses momentos. Tinha muita pegadinha. Tipo, era muito foda. Tinha até, eles fizeram até a luta do Theo Becker contra um carinha lutador aí que tava desafiando. Foi eles que se fizeram. Sério? Sim, eu me lembro. O Theo Becker apanhando pra caralho, assim. Aí eles mostrando. Mas eu não tinha visto. É, eu lembro que era tipo um piá que... Curto supla. O supla era engraçado mesmo. Supla. Tinha um repórter deles... Que era tipo ex-namorado da minha prima. Daí eu falava com ele mais ou menos assim por cima. É? Sério? Eu tô no mesmo nome dele agora. Só me lembro que ele trabalhava lá de repórter lá neles. Não, mas é que o Supla nunca deu certo na TV, né, cara? Não. O Supla sempre fazia. Ele sempre deu qualquer coisa, tem que mudar um pra ele. Eu lembro dele num sítio do Pica-Pau Amarelo. É isso aí. Eles golpeiam e a gente contra-golpeia. Pode bater na cara, Pedrinho. Vai não, o quê? Eu lembrei no Ídolos. Ídolos, verdade. Ele fazia o Ídolos Brasil. Tinha um programa que ele fazia no SBT de tarde, que durou acho que um mês o programa. Que era tipo um de auditório, assim, acho que era com a Cicarelli. Não deu nada certo aquela porra. Coitado do Supla. Ah, eu acho que o único programa que deu certo dele foi agora, né, o da MTV lá. Ah, isso é verdade. Era engraçadinho. Por enquanto? É, vai ser segunda temporada, então. O sistema da Globo, vocês lembram? Não, eu não me lembro. Pô, o Sistema da Globo era muito caralho, era uma série com o Teto Melo e mais grande elenco, era sobre conspirações aqui no Brasil, daí tipo, a série era muito louca, tinha uns portais, aí os caras iam pra Três Irmãos lá no Sergipe, sei lá onde que era, e tinha tipo um anão que daí ia ter de Varginha, tá ligado? Nossa, era muito louco, tinha o Neila Torraca, que era tipo o cara que mandava no sistema brasileiro. Daí ele tinha o número de todo mundo, do Osama Bin Laden, do Bush. Era muito louco, cara. Acho que foi a primeira coisa que aquele cara do Porta dos Fundos fez na Globo. Gregório? O Gregório, isso aí. Ele tinha o cabelo pintadinho de loiro, era bem engraçado. Ah, acho que eu me lembro só por causa dele. Senão, se botar sistema no Google, aparece o filme com a Ellen Page. Sistema. Sistema Globo. Bota no YouTube, cara. Deve ter os episódios já. Parece o Capitão Nascimento. O sistema é foda falando também. O sistema é foda. No Google. Próximo, mais um que vocês não lembram, provavelmente. Som e Fúria, não. Não, era uma série, era engraçadinha, era maneira. Era uma série meio de drama, assim, de teatro da Globo. Era inspirado numa série. Não é. Não é uns que os caras querem fazer um peça de teatro. É? É esse? Sim, eles estão fazendo uma, acho que alguma peça, eu acho que é Hamlet, aí... Ah, sim, Sim. Era bem maneiro. Tem uns atores. Tem Rodrigo Santoro, Regina Casé. Não sei, eu não Felipe disso. Camargo. Não sei se é a mesma série, mas ok. Mas era Sou boa. Fúria, pela prova. Minissérie, é minissérie. Era uma, na verdade, era uma série, era pra ter outra temporada, só que não deu sucesso, então não rolou. Aí virou uma minissérie. Não, e pior que era boa, era uma das únicas que poderiam dar certo. É, mas se passasse agora, seria aquela, tipo, a novela das 11, seria agora, né? Eu não entendi absolutamente nada. No Limite, no Limite. Globo. É bom, isso é bom. Lembra do Limite? Era muito idiota, cara. Eu achava muito ruim. É muito ruim. Era muito podre, meu. Era tipo, vários, né? Brother na selva, né? Era um Big Brother. É, tinha várias provas. Muitos pessoal tinha várias provas nojentas. Cada um tinha um talismã, né? Daí quando saía, tinha que quebrar o talismã com um martelo. E tem vários depois. Agora teve um novo, que é o Hipertensão. É tipo isso também, o Big Brother. Isso aqui. Na verdade. Fazer... Hipertensão não era aquele com o Paulinho Vilhena? Não. Porra, esse Nome Elite, Nome Elite era... Nome Elite. Nome Elite. Nome Elite. No Limite. É o Zeca Camargo, né? Eu cliquei em pretensão no Google, apareceu o Drauzio Varela. O Drauzio pode explicar qualquer coisa, cara. Por isso é, que tá... Drauzio. Tem credibilidade. Ele apresenta o programa, né? Esse tri, coitado, tá quase morrendo. Pra pegar uma situação bem atual, você pega esses ministros aí fumando ratos o tempo inteiro. Tá, vamos lá, o próximo. Formigueiro. Como tudo que tem, né? Cópia do programa espanhol, né? Espanhol, né? É, português. Português. Mas, cara, era uma das únicas coisas que a Band fez que foi legal, provavelmente. Ah, mas o apresentador não era legal, né? Ah, mas eu achava ele melhor que o CQC, na real. O Formigueiro era engraçadinho, tinha umas entrevistas, tinha uns joguinhos, era legalzinho até. Sei lá, eu não vou com a cara dele, não gosto dele. Marco Luque? Não gosto da vida dele, não gosto do motoqueiro dele. Eu achava mais chato, mais chato, tava fazendo carinha de... Retardado no CQC. É, no sério, ele é retardado. Se eu gostava dele no Formigueiro, ele era sério, tá ligado? Ele não era um retardado, ele só era um cara apresentando o programa. Por isso que eu achava maneiro. Não passou confiança. O Formigueiro era tipo uma entrevista, né, praticamente. Entrevista e joguinho, assim. Joguinhos. Era maneirinho. Eu curti. Já viu o português? Danilo fez depois. Já viu o português? Tem o português. É igual também. É igual, só que tem mais coisas. E tem dinheiro, eles tinham orçamento. Tem espanhol também, não tem espanhol. Tem versão espanhol também. Os programas da Band são vários programas argentinos adaptados. Não, todo TV brasileiro é isso. É pegar coisas dos outros e faz versão brasileira. Mas tem um cara que soube fazer isso e transformou a TV brasileira em sensacional. Que é o Silvio Santos. Eu comprei porque eu sou rico. Sandy Júnior da Globo, era bom. Nossa, cara. Passava domingo de manhã, né? Passava de manhã, me lembro. Acho que era antes do Didi, eu acho. Uma coisa assim, pelo menos. Na minha época, era antes do Didi que eu olhava. Eu gostava de VTC. Programa que tinha canção e coisa, achava muito chato. Eu gostava. Provavelmente porque quando a gente é pequeno, a gente gosta de ver coisa com adolescente, né? Porque, quando eu crescer, eu vou ser igual a eles. Você igual. Eu vou ter aquele mullet igual a ele. Eu vou ter um mullet. Tem uma irmã chamada Sandy. Pô, pior que quando eu era pequeno, eu queria ter um mullet mesmo, achava tão demais. Era fã do Sandy Júnior. Era fã. Tipo, tem um monte de figurinha do Chiclete, aqueles Chiclete com figurinha do Sandy Júnior, eu tenho. Cartela do Sandy Júnior. Lancheira do Sandy Júnior. Lancheira do Sandy Júnior. Sério? Tem uma toalha. Vou botar no post minha toalha do Sandy Júnior. Eu tenho filme do Sandy Júnior, Aquário. Bah, isso aí. Pô, eu me lembro. Deus, era filme. Bom filme, cara. O filme era bom. Bosta. Não, cara, não olha de novo então, era muito bosta. Pô. Ah, faz tempo, né? A parte do filme, eles começavam a cantar, meu. E não era pra ter música naquela porra. Eu te assisti quando eu tinha 7 anos, né, meu? Por favor. Eu me lembro. Quando eu já era pequeno, já não gostava mais. O Júlio já com 7 anos com o alagador já. Para você que está com problemas de beleza, acaba de chegar um produto revolucionário, não é mesmo, Dr. Gay? Isso mesmo, Daniela. Tu, vocês viram a novela nova lá, aquela I Love Paraisópolis? Cara, que bagulho ruim, meu. É tipo 800 carioca fazendo sotaque de paulista. Todo mundo é o bosta, cara. Todo mundo é igual o bosta. Aquele. O Cauã. Não é Cauã. Eu tô ligado. Ligado. Mas bonitinho lá, cara. É, né? O bonitão lá. Como é que é o nome? Bonitão lá. Aquele que pintou o cabelo de branco? Esse mesmo. Ah, não sei, não veio na novela. É Cauã. Não é Cauã. Nada a ver com Cauã. Cauã é Black, né? É o Black, não. Né? Tipo, ele tá muito. Ele tá muito engraçado, velho. Ele é tipo um bonecão, tá ligado? O dele é tipo de plástico, tá ligado? E fizeram uma tatuagem com caneta Bic no lado no olho dele, assim, uma cruz. É muito ruim, caneta Bic. Pegaram a caneta Sharp e desenharam nele. Ele fala assim, meu. Os bagulhos é assim, meu. Ele ganhou o bolso. Me quebraram a cara, meu. Os equipamentos, meu. Equipamentos, meu! Cheio de vomito, meu! É nesse que tem o... Nossa, não. É nessa novela que tem o... a crente lá com o Shai. Shai Suede. Shai Suede. Não, do Shai é a Babilônia. A do... Ah, é verdade, é verdade. Que é boa, é três essa novela. Eu gosto, eu gosto. Quando eu olho, eu... Eu gosto de novela, galera. Desculpa. Prefiro ver até anime do que novela. Não, eu prefiro novela. Aperto no começo do ano, mais brasileiros vão pagar boete e ainda do setor de médicos. O governo ameaça decapitar o Papa. E o Papa Francisco diz que católicos precisam decapitar coelhos. Boa noite. Na prática, mais pessoas passam a pagar boete. Imagina se eu não tivesse que pagar, cara. O tanto que ia sobrar pra mim, pros meus filhos, que eu tenho quatro filhos, seria já... Uma coisa a mais, tem quatro filhos. Agora você fica pro amarelo. Você fica pro amarelo. Você gostava, eu curti. Um grande CD. Não, mas eu curtia só até a segunda temporada dele, que mudaram as crianças. Cara, eu gostei até a penúltima. A última eu achei uma bosta. Quando lançou, eu curti. Quando lançou, eu curti, depois eu não curti mais. Era muito bom, meu. Cara, quando lançou, tinha as músicas. Aí tinha aquela música do Lenine, que era muito massa. Que é do Sabugosa lá, do Visconde Sabugosa. É 10 da manhã, meu. Não vou me lembrar dessas coisas. Acabei de acordar. Cara, eu já tô fazendo, já tô aqui na obra, já montando a minha casa aqui, já. 10 da manhã eu boto cafezinho, boto meu chapéuzinho de obra e vou construir uma casa. Ô, meu, e é muito antigo, né, meu? Estreou em 2001. Primeiro, sim, antigo, muito antigo. Primeiro episódio. E tá aí até muito... hoje aí, passando, rebutando toda hora. Passando os únicos programas infantis, tipo, da Globo mesmo, do Brasil mesmo. É, sim. É o Papo Amarelo, o Rá-Tim-Bum também. O Rá-Tim-Bum era muito bom. Rá-Tim-Bum era foda. Era demais, vai, era muito foda. É o melhor, melhor que tinha é o Rá-Tim-Bum. Cara, e o Rá-Tim-Bum ou o Mundo da Lua, né? O Mundo da Lua também era muito bom. Sim, mas o Sítio é um reboot de uma série de 78, né, meu? É, sim, já tinha. Fazia por sucesso. Daqui uns 40 anos vai ter outro reboot desse daqui que vai ser melhor ainda que esses dois. Vai ser o Sítio do Carro Voador Amarelo 3000. Não vai ter fazenda, né? Vai ser na cidade, né? Vai ser na cidade. Vai ser uma cidade no céu, assim, tá ligado? Sítio Pica-Pau Amarelo vai ser. Não é ser Sítio, vai ser Sítio. Bota aquela bateria agora. Carro Amarelo 3000. 4 mais 5. 24. Acertou, miserável. Sexo Frágil. Vai, eu me lembro muito pouco. Pô, eu também me lembro um pouco, mas eu achava demais aquilo. Lázaro Ramos. Era a vida do homem, né? Era a vida do homem. Era os caras da época, né? Os caras frágeis da época. É como o homem era. O homem era daqui. O homem é aqui daquele jeito mesmo, né? Os caras representavam como o homem era. Sim, sim, era muito foda aquilo. Você tá pensando o quê? Que travesti é bagunça? Hein, ô f***? Tá pensando que travesti é bagunça? Escolinha do Golias. Começar a onda das escolinhas. Escolhinha do Raimundo e foi embora. É, começou com o Raimundo, né? Raimundo, que ninguém se lembra, né? Muito antigo. É, a gente não lembra, né? Mas se fosse alguém um pouco mais velho que a gente, ia falar pra caralho. Porque, mas tá no Viva, dá pra ver ainda. É, eu olhei na época que passava. Eu olhei na época que passava depois do... Acho que era depois do filme, ou depois da Malhação, que teve uma época que passou. Que era a última temporada. Eu achava muito engraçado aquilo. Pra mim, o melhor é Escolhendo Gurias. Agora você me diga aí, o que quer dizer I don't know? Eu não sei. Tá vendo? Você blefa, você não sabe nada. Claro que eu sei. Então fala, o que que é I don't know? Eu não sei. E depois vem dar uma de gostosa aqui. Tá certo, ela respondeu certo. Então o senhor me desculpa, o senhor, o que quer dizer I don't know? Eu não sei. Se o senhor não sabe, não se meta na conversa. Não, do Gurias é foda. Muito é um monólogo do Golias, tá ligado? Sim. É o Golias chega. É só ele falando. E tipo, é gravado numa coisa só, tá ligado? Não tem corte, nada. É só ele falando. E se dá pra roteiro, eles deixam rir. Tem roteiro, não tem nada. Só tipo, ele falando fazendo careta. Só chegava merda. E falava, né? Qualquer merda que ele fazia. E é sensacional, porque, tipo, ele fala e se não der certo, ele continua falando, tá ligado? Ele não, tipo, parece que ele tá inventando tudo na hora, assim. Não tem nenhum momento que ele para e fica sem imaginar nada, assim. Sim, e ele não deixa o cara falar lá, o Carlos Alberto. É muito engraçado. A Hebe vestida de colegial é não, muito... Não, a Hebe é diretora. Não, mas ela tá vestida de colegial, sim, mano. Não, a que é de colegial é a Nair Belo. Aquela a velha. A gente vê outro programa, então. Ah, é verdade. É minha diretora. Eu vi 40 episódios já, cara. Ele começa a falar e, tipo, falar das mudinhas, que ficam atrás, tá ligado? As meninas que não falam nada. Uhum. Aí, mudinha tu não pergunta. É muito bom. E é o único programa que, tipo, a sala de aula é tipo, muito pequena. Tem quatro alunos. É, tem um monte de aluno que escroto, assim, assim, só gurias e um monte de aluno. Aluno assim, e né? Daí os três principais na frente. É. E um anão. E um anãozinho no meio. E um anão no meio, só pra. Porque é Brasil, né? Brasil tem que ter anão. Sim. Anão é comédia, né? Anão é comédia. É, anão é o. A gente podia criar um universo de Scoop que a gente que o Gabriel é um anão. As pessoas não enxergam, né? As pessoas não veem a gente, então dá pra gente inventar várias coisas. Tipo, ah, hoje eu acordei, aí eu passei lustramóveis na minha asa. O Gurizia era muito bom porque não tinha muito roteiro mesmo, né? Porque falava qualquer merda assim, era improvisado. Ficava engraçado por causa disso. É, era tipo o spin-off, né, do personagem dele da Pra Ser Nossa. Era bom que não era forçado muito. Era forçado, mas não tanto como os outros, sabe? Não era forçado, era natural. Era eles naturalmente ali. Era engraçado. Eles riam o tempo todo. Era a gente é super natural. Super natural. Né, bros? A gente é super amigo fora daqui. Né? Todo dia se encontra. É mesmo, galera. E o meu cunhado. Meu cunhado. Bah, meu, eu adorava. Era muito engraçado. Era muito. Era tipo, era pior do que uma escolinha, porque era mais avacalhado. Mas era ruim. Tipo, o bagulho era muito ruim, só que era engraçado. Se tu vê hoje, tu não vai achar graça em quase nada, mas só vai achar engraçado só a cara do Golias, né? Porque a cara do Golias é demais. Mas, meu, é quando ele leva pra câmera, né? Tinha aquele quebra de paredes quando ele leva pra câmera, né? E fazia a carinha dele. Corta a parede. Ele usava uma gravatinha pequenininha. Borboleta, né? Não era borboleta. Era uma gravatinha mesmo, tipo uma gravata, só que pequena. Ficava levantadinha pra cima um pouco, assim. Era muito engraçado aquilo. Foi trivado, né? Teve a do Sidney Magal. Ah, a escolinha do Sidney Magal, né? Essa eu não assisti, essa eu tenho certeza. Que eu olhei rapidamente. Me recusei a ver. É muito ruim. Não, a do Magal era igual a do Professor Raimundo, até tinha os mesmos personagens. Ah, era igual. Era a mesma ele coisa. Ele cantava no final, não era? Ele cantava. Quero ver lá, sorrir e fazer assim. Depois tinha o do Gugu também. Gugu, meu filho. Este molho à putanesca está uma delícia. Eu nunca cheguei a olhar nada, porque eu sempre mudava de canal. E tinha uma escolinha do barulho, escolinha maluca, que era da Record também. E voltou a do Gugu, não voltou? Agora que ele voltou de novo pra Record, tem a de novo do Gugu. Tinha, mas eu não sei se voltou com ele, mas teve uma época que teve também, quando voltou pra Record. É muito louco isso aí. Eu lembro da MTV que tinha a escolinha do metal. Ah, isso eu me lembro. Era o Massacration do time. É, Detonator, era bom, era bom. Detonator. Eu quero soltar na minha sala! Meu Deus, agora eu tô vendo como é que Chico Anísio se dava mesmo, era brabo o negócio. É, agora vamos falar de MTV então. Vamos, então, vamos começar pelo Detonator, que o Detonator tinha um programa muito bom que durou um ano só, que era o Rocarola. Vocês chegaram a olhar, era muito tinha engraçado. Não tinha MTV nesse tempo. É, isso aí agora, foi uns 5 anos atrás, eu acho. Era ele, e o cenário de trás era o castelo de Grayskull, tá ligado? Aí ele saiu do castelo de Grayskull. Ah, verdade. Me deu. Aí eram tipo umas pessoas, tá ligado? Era só ele no cenário e as pessoas ali do lado. Tinha um quadro que era uns metalzão tocando e daí um cara narrando por cima a tradução. Viva! É festa no caixão. Viva! Vermes me comem como uma coxinha. Viva! É festa na tumba. Viva! Alguém, por favor, ligue pro Insetfone ou pro Dededrim. Eu não me lembro mesmo, só dessa, dele, desse cenário, assim, eu não assistia. Tem um também que era de cover, você lembra no bando de cover, música de cover? Covernation? Covernation, era Mionzinho, era muito foda. Mionzinho. Muito foda. Foi daí que foi criado o Mionzinho, né? Daí que saiu o Mionzinho. É, daí sim. Era muito bom. Aí depois teve uma época, era banda cover contra banda cover, né? Sim. Era duas bandas cover. Depois teve uma época que era banda de verdade, era tipo banda, sei lá, Pitch fazendo cover de Red Hot Chili. Era foda. A MTV era muito boa, a MTV era melhor. O Mion fez programas mais sensacionais, cara. Muito mático. Aos 15 anos, já adolescente, Chuck Norris visitou as Ilhas Virgens. Yeah, come on, nigga. Hit it on the mustache. Give me on the mustache. Desde então, as Ilhas Virgens se chamam apenas Ilhas. Uhum. O Marcos Mion fez a MTV crescer, né, meu? Depois que ele saiu, a MTV só caiu. Essa é a verdade. Não. Sabe quem fez a MTV crescer depois que o Mion saiu? Ah, Diné. Marcelo Diné salvou a MTV. 15 minutos. Um pouquinho, né? Melhores programas, sim, da TV. O cara chegou pro Gago e falou assim, vem cá, você gosta de fofoca? Sabe o que ele falou? O Gago? Ele falou assim, não, prefiro pinguim. Pinguim pra fofoca, babalé. É, o urso. Você sabe o que é? Você sabe o que é um ponto numa quadra de tênis? Um ponto na quadra de tênis? Um ponto, né? Hein? Não sei, não sei. É quando a bola cai no campo do adversário. Ah, é ponto. É ponto. Ah, 15 minutos. Todo dia eu não podia perder, senão eu ficava muito mal. Não podia pensar. Era tipo, era o combo. Dava o descarga, MTV, dava Fudência também. Ai, eu não entendi nada! Tá muito certo. E a MTV foi tipo o grande máquina de talento, né? Que de lá saía todo mundo. Todo e mundo saía da MTV. Sim, todo mundo, todo mundo. Tipo, todo mundo era MTV. Zeca Camargo, meu irmão. Zeca Camargo. Eu não entendi absolutamente nada. Marcos Mion, né? Tipo, porra. Não. Só que não, o Mion ele tá perto agora. Não, o Mion foi uma loucura, porque o Mion entrou numa época, saiu, foi pra Record, saiu. Não, foi pra Band. Que aquele programa da bandeira era muito bom. Descontrole. Não, acho que vocês não lembram, né? Tinha o Corvo, o cara vestido de Corvo. Depois ele teve o Legendário, que era muito ruim. Era muito ruim o Legendário. Ainda tem Legendário, não tem? Deve ter. É muito ainda. Bom. Ele virou programa tipo esquenta, assim, tá ligado? Eu assistia só o começo. Nem isso, cara. Não tá nem pânico, tá? Tipo, é só ele no auditório e toca uma banda e fazem joguinhos, tá ligado? Ele tinha contratado várias pessoas, eu me lembro que ele tinha contratado várias neguinhas. Aí, tipo, nesse episódio ele cortou várias pessoas, assim. Sim, tinha o MC Renato, o João Gordo, aquela mina lá. Marcelo Marrom. Era muito palha, meu. A mina do BBB lá, que foi lá, peituda, que tinha lá. Ah, tá, tô ligado. Só ficou uma Banana Mecânica e dois carinha lá com ele. Banana Mecânica, não deve sair, né? Mas o início parecia ser legal, né? O início parecia que ia dar não certo. Não conheço. Sim. Não conheço uma alma que assiste isso. Uma alma. Eu olhei. Nas férias, tu vê assim, nas férias. Comparado a muito programa, assim, até que dá pra assistir, tá ligado? Se tu não tem realmente o que fazer, dá pra. Não consigo. Dica número 1, é um país da Europa. Dica número 2, é um país da Europa. Dica número 3. Terra da Europa. Dica número 4. Tirou o Brasil da Europa. Atenção, Helena Soares. Resposta. É um país da Europa. Errou! Tá. Falando mais programas de rock, assim, né? Que tinha vários programas. Tinha o Gordo Freak Show, né? Adorava. É foda. Cara, sabe quem tocou no Gordo Freak Show, cara? Foi quando eu descobri a banda. O DR. O DR tocou no Gordo Freak Show. Tem vídeo deles tocando no Gordo Freak Show, cara. É, tipo, os caras tocando bonde do OG de Travecos na TV, tá ligado? Ele virou pra mim e fez a proposição. Hoje é de Travecos, um esquete de montão. Não, agora eu lembrei de um clássico do YouTube. Os Cascaveletes tocando Eu Quis Comer Você no programa da Angélica. João Gordo versus Dado Dolabella. Dado Dolabella, eu vi isso, cara, eu vi isso. O cara leva uma paleta com machado, com bagulho e faca, assim, pra bater nele, meu. Os dois começam a pegar no pau. Cara, eu vi. Sai daqui. Seu merda, seu playboyzinho. Que gosto. Tem uma maletinha, né? Uma maletinha assim, sim, abre a maletinha, bagulho em cima da mesa, João Gordo... Ah, vai dar merda. Começa a bater na mesa, às vezes começa a bater na mesa, os bagulhos assim. De merda, pra falar de movimento público nessa porra. Quer quebrar minha mesa, mano? Que está louco, mano? Playboyzinho de merda? Playboyzinho de merda mesmo, cara. Sabe daqui! Gordo, pelo amor de Deus! Sabe daqui! Gordo! Sabe daqui, playboy! Sabe daqui, playboy, filha da puta! Sabe daqui! Não sei se vocês viram os VMB que rolavam na MTV. Que teve um que o Caetano Veloso foi cantar uma música com o cara do Talking Heads. Vocês não viram? Não. Ah, cara, é um clássico, porra. Eu vou até botar o áudio. Olha, pessoal da MTV, vergonha na cara, vamos começar de novo. E bota essa porra pra funcionar direito pra gente cantar certo com essa porra. Respeito! O Gordo era bom. O Gordo fazia um programa bom, né? Um programa que era de tarde dele, que ele apresentava clipes novos, de bandas novas, que era só isso que ele fazia. Aí as pessoas mandavam pra ele, daí ele abria o disco e botava, assim. Não. Aí se ele não gostava, ele quebrava os discos. Deixa eu falar. Não era o disco, era a fita. Caiu uma fita de um buraco, aí ele botava... Ah, é verdade. Destruía, botava na geladeira ou deixava. É. Aí era bom, tem um monte de coisa dele falando mal de um monte de banda, é muito engraçado. Tokyo Hotel, falando... me lembro Tokyo Hotel. Ele quebrando assim, quebrando muito, com muita raiva Tokyo Hotel, assim, o clipe do Tokyo Hotel. Ele falando mal do Linkin Park, eu lembro dele falando malzão do Linkin Park, dele falando, ah, o cara bota o DJ lá, o cara fica sentado apertando os botãozinhos. Jonas Brothers, o caramba! Jonas Brothers, uma pinóia! Eu não vou falar caralho, não vou. Jonas Brothers, uma ova. Vamos lá, vamos lá, vamos votar, cara. Não, o Gorup Show pra mim era tipo a melhor coisa que tinha na TV. Comendo nojeira e gritaria e é muito louco. Não, olha o nome do quadro. Nome do quadro. Eu vou te fuder, te fudendo pela fama, Tatiano Frick, Ring Maldito e Xaveca Trovoada. Tinha aquele que um cara saía com um balde na rua e pedia pra todo mundo cuspir no balde. Todo mundo na rua cuspindo no balde. Aí depois o cara, eles botavam o cara numa mesa e prendiam ele e começavam a jogar as duas pessoas na cabeça dele, assim. Tinha o do tiozão que era tipo o cara tentando trovar a mina. Aí chegava o tiozão e dava cuecão nele até rasgar a cueca. Sim, é o Xaveca Trovoada. Que ele fazia com a filha do trovão e... Esse é o piercing caseiro aí, galera. Vai, quero saber. Vai lá. Ah! Rock Go, bah, adorava. A única coisa de futebol que eu gostei na minha vida foi Rock Go. É muito bom o apresentador também. Era o Bonfá. Paulo Bianchi, não. Fazer um tipo um jogo passando de verdade assim na TV, só que de um jogo merda lá no interior de São Paulo. Pede, lá. Dedo. Luquinhas, meu frangote. Sendo Lima a capital. A senhora, a sua pessoa, aprecia o Peru? Sim. Aí tinha os campeonatos, né, do Rock Go, que era das bandas. O campeonato era muito bom, meu. Dava muita treta. Eu lembro até que o cara do CPM e do NX0 brigaram a full por causa desse negócio aí. O cara do Matanza lá, o Jimmy lá, o vocalista do Matanza, brigou com o cara do NX0. Tirem as crianças da sala! Tirem as crianças da sala! Tirem as crianças da sala! Tirem os atletas do campo! Tirem o microfone da minha cabeça! Tirem as crianças da sala! Tirem as crianças da sala! Respirem fundo! Foi muito. Tem que fazer um podcast só do Jimmy, né, meu? Porque o cara era uma pérola, meu. Ele tinha um Pimp My Ride Brasil. Que era tipo tunar carro só da Volkswagen, porque era o único patrocinante que tinha. Era muito ruim, né? Nossa, muito ruim. Era bem falha. E ele seria querendo ser mal, assim, só que dá pra ver que ele não é tão mal assim quanto ele parecia. Sim. Vamos falar com ele aqui. Qual que é o seu envolvimento aí nesse roubo, nessa churrascaria? Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Pois é, o que você tem a dizer a respeito disso? Tá tomando seu pois é, a gente tá só te perguntando, tem algum envolvimento seu nesse roubo da churrascaria? Capeta! Prego. A MTV era o melhor coisa de namoro. Namoro que tinha era a MTV. Melhores programas de namoro. Beija Sapo foi a primeira vez que eu vi um casal gay se beijando na TV. Só o Beija Sapo. Eu também. Há muito tempo atrás. Uhum, a novela da Globo querendo falar, não sei o quê, beijo de homo. MTV, meu, ó. MTV. Sim, não, a MTV ela tinha uma chamada entre a programação numa época que... Na época que a MTV tava nessa coisa de beijo gay na TV e tal, e a MTV tinha uma chamada que era... Porra, a gente já fez isso faz tanto tempo e agora que o pessoal tá falando, tá ligado? E tinha a Cicarelli, né? Era a Cicarelli que apresentava. O que aconteceu com a Cicarelli? Nunca mais vi ela na minha vida. Nunca mais vi ela. Morreu. Ah, ela fez um monte de coisa que não deu certo e agora provavelmente tá morta ou... Tá morta, né? Tá morta. Sequestraram ela e ela bota tá no Google, bota no Google. Daniela Cicarelli apareceu. Tá morta. Morreu. Por onde anda a Daniela Cicarelli? Vamos fazer na podcast. Na praia fazendo sexo. Bah, gente, muito antigo. Ah, tá louco. Essa época ela tava até na MTV ainda. Olá, Marilene. À noite, tainha, vinho e muito sexo. Altas horas. Eu amava altas horas, cara. No início. Quem não ama? Eu assisto até hoje, meu. É até bom, hoje, cara. É muito bom. Só hoje tá meio impressão levando muito sertanejo. Não. Então faz tempo que tu assiste, meu. Eu vi uma entrevista com o Mion, tá ligado? Que o Mion é o cara que faz par, né? Com altas horas no horário. Aí ele falando, tá ligado? Que se tu perceber, eles não falam mais vida inteligente na madrugada. Se tu perceber, assim, eles não falam mais isso no altas horas. Por quê? Não. Que eles não falam, tipo, antes passava o tempo todo, né? Ah, vida inteligente na madrugada. Mas não tem mais isso, porque eles não são muito inteligentes. Eu gostaria de saber se é verdade que se comer muito morango, a hora que você tiver relação sexual e ejacular, vai sair com gosto de morango. Eu curto o Jô, né? Ah, o Jô é foda. Eu odeio o Jô. Sério, cara, o Jô é bom, meu. cara. O jogo é muito bom, cara. Sei lá, na verdade, gosto daquele... Eu acho que o Jô depende do entrevistado, assim. Às vezes tá... Acho que ultimamente mesmo tá mais devagar, assim. Porque o Jô era mais... Ele tá velho, ele vai morrer. Cara, quando ele morre, né? Logo depois da postagem do The Scoop. Não, tipo, fazer uma versão que o Jô morre e uma versão que o Jô não morre. Pô, o Jô era muito demais, né, bom do Jô. Pena que ele morreu. Pena que morreu. Não, o jogo era bom porque, tipo, ele não interessava famosos, sabe? Tinha uns caras muito interessantes. Não sabia quem era. São uns caras com uma história legal, sabe? Padeiro do Nordeste que fazia uma coisa diferente. Aí ele entrevistava. Era bom. É muito ódio falso. Tem gente falsa lá também. É. Quando entrevistava, tipo, os atores, era chato. Sempre é. Quando entrevistava gente desconhecida, eu fico, bah, conheci o cara de uma banda que era, tipo, uma banda de comédia, sabe? Rockinho que faz música engraçada. Não sei o nome mais, esqueci, mas era muito boa a entrevista do cara. Tinha várias histórias sobre, tipo, nos Estados Unidos e tal, que ele foi. E tipo, conhecia por ali, sabe? Não era famoso. Eu chamava. Tipo, ah, veio. Tipo, eu lembro dele entrevistar o Vanguard, aquela banda. Não sei se vocês conhecem o Vanguard, uma banda de folk. Tipo, ele entrevistou uma banda, não era nem conhecida. Tipo, agora que a banda é conhecida. E, sei lá, seis anos atrás ele entrevistou a banda. É bom que ele é meio dark, né? Ele meio vem, chama uns caras do teatro. Ele é uma coisa pela novela do teatro, pelo pé teatro. Que tá fazendo, né? Ele é querido. Ele fica bonitinho. Ele é um gordinho fofo. É um gordinho fofo. Você. Você é o Pelé? Não. Eu sou o Jô Soares, sua piranha. Eu prefiro Agora é Tarde, logo no começo, quando o Danilo Gentili. Ah, o início, quando começou Agora é Tarde, era muito engraçado. Era muito engraçado. Eu achei ainda engraçado, só que ele tá meio demais, tá exagerado, mas ainda tá engraçado. Agora, né? Saiu, agora tem um carinha gordo com ele no SBT, é muito chato aquele cara, mano. Não tem graça nenhuma. Isso é muito paia, eles ficam brigando um com o outro o tempo todo e parece, tipo, é muito forçado. Com o Rafinha Bastos, não foi bom porque acho que tinha muito controle. Porque o programa dele no YouTube, quando ele faz entrevista, é muito bom. Sim, é muito sensacional o 8 minutos. Só que na TV, é tipo, ele tem que ser controlado, né? E tem que fazer piadinha demais. Ele fazia muita piadinha que não precisava. É muito bobo. O humor do Rafinha Bastos é muito bobão, é muito boboca, tá ligado? É muito... Ai. O humor gaúcho. É, o humor gaúcho realmente é um bagulho bem boboca. Ele tentava apelar pra uma parte mais sexual, que era muito sem graça e forçado. Era, tipo, natural, muito... Mas eu já vi ele, no, acho que na entrevista dele com Não Fale Com o Motorista lá, o Jacaré Banguela, ele fala ele chegou lá, o programa já tava pronto, ele não tinha o que fazer, ele tinha que fazer assim, do jeito que o cara queria. Aí quando ele conseguiu fazer o bagulho do jeito que ele queria, simplesmente o programa acabou. Mas eu não gostei dos programas assim, tipo, eu vejo programa porque eu gosto de entrevista, pode ser qualquer merda, entrevista eu vejo. É, eu também gosto. Mas aí... Vamos falar sobre a sua mãe. A nova moda é... Dá o cu pra mim. Fazer sep usando o do self e também o cara do X-Men. Dica número 1. É um país grego, nem churrasco. E eu preciso te perguntar: qual animal que come com o rabo? Danilo Gentili. Eu gosto daquele programa do Bial, tá ligado? O programa do Bial, acho que é na moral. É muito na moral, é bem pesado. Quer dizer, não, mas quando eu vi a primeira vez, eu tive uma crítica a ele. Quando eu vi, eu sempre critico os programas de TV, né? Eu tenho a minha crítica na cabeça. Momento crítica da cabeça do Gabriel. É bom, mas é muito bom, pouco espaço, tempo e espaço pra falar sobre tal coisa, sabe? Exatamente, esse é o problema. Eles levam muita gente... Um pouquinho, e daí tipo, acabou, não pode falar muito, não pode falar polêmica, né? Não pode falar polêmica. Esse é o problema. Ela perguntou assim: mamãe, no céu tem mãe? E morreu. Nada a ver. Vamos falar dos programas religiosos. Show da fé. Porra, show da fé foi o primeiro, cara. A implantar os cartões de crédito no programa, tá? Dizem. Inovação de tecnologia. Os caras querem uma TV a cabo, tipo uma net do Show da Fé, meu. Pior só de tudo, pegar. Meu. Tá lá, assim, vendo o teu Cavaleiro do Zodíaco e do nada. Estou seguindo. Jesus Cristo. Ah, meu, eu quero ver meu Cavaleiro do Zodíaco, pô. Na RedeTV também, né? Ah, RedeTV, foda-se. Ô, Malafaia, vai procurar uma rola, vai. Não me enche o saco. Você é um idiota, um paspalhão, um pilantra, tomador de grana de fiel, explorador da fé alheia. Tu é um otário. Então, paspalhão. TV aberta, madrugada, é muito fracassado. Cara, tá passando a religião. Aquele, falar que eu te escuto. Eu já tentei ligar tanto pra aquilo, cara. Eu liguei, tentei ligar várias vezes, nunca me atenderam. Sim, aquele que eles fizeram no Skype e daí o cara mostrou a bunda. Falaram que a Xuxa ia participar do Fala Que Eu Te Escuto, né? Imagina. Ai, meu. Nas crianças, Jesus! Nas crianças, Jesus! Um cara que é... que ele é meio que um... um fazendeiro, um pastor, que ele tá sempre de chapéu e ele cura as pessoas, só encostando as pessoas. Grita muito aquele cara. Ele faz um show muito louco, cheio de gente, assim. E aquele lá passa a madrugada toda também, em algum canal aleatório. Qual é o nome daquele? José Luiz da Atena adora dar o pabo em Ribeirão Preto, onde nasceu. Foi lá que ele começou a dar o cu preto pro Sócrates. E sem querer, ou de propósito, acaba se envolvendo num monte de banana. Dá um beijo no pau do Sócrates. Já me peguei até paquerando o pau do Gugu. Na Band passava aquele de caminhão, não era? Não, esse não, SBT. Não, é SBT. Assim, caminhoneiro. Puta merda, eu adorava aquele programa sem entender nada. Eu tô... Pá, era muito bom. O jeito de subir no caminhão, eu adorava quando se repetia sempre a mesma coisa. Eu não entendi a porra nenhuma daquilo. Certa. Melhor ainda é Pesca e Companhia, né? Passava antes ou depois? Nossa, uh-huh. Pesca, a companhia passava bem cedo. Eu adorava assistir, por isso que eu gosto de pesca hoje. O que você tá achando aí de ordenhar a vaca? Leite! Leite! Melhor ainda é o Encontro com Fátima. Encontro com Fátima é o da TV brasileira. Aí eu fiquei meio ruim no... Tipo, não gostei do começo, porque tinha tirado a TV Globinho, né? Mas depois eu vi que é bom. Né? Eu gosto mais pelas entrevistas mesmo. É, entrevista é interessante. Geralmente, quem foi lá? Pô, vai em banda legal. Quem foi lá? Afonso Lano. É, foi? Ah, o Afonso foi, né? Foi. Não vi, mas eu sei que foi. Mas falta gente lá, né? Boa, falta gente. No dia do orgulho cocôzão, a gente vai. Dia do orgulho de ser um merda. Dia do orgulho de podcast, que não tem e-mails decente. Dia do orgulho do podcast que lê os spams. Tá estudando muito? Nossa. Ano que vem, então, onde você quer estar? Ano que vem, eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente. Falando no programa de manhã, a gente não pode esquecer, né, meu? A tia louca que fala com o papagaio. Graças a Deus. Ela morreu? Ela morreu porque morreu, toda vez que eu vejo mais você, agora tá o gordo, o ex-gordo e aquela tia lá. É, só tá eles e agora tá só o papagaio, né? Falando, o cara ficou principal agora, o papagaio. Tá, acho que não tá, não, cara. Não, nada a ver, irmão. Isso aí é por sofrimento, que eu não se tenho vergonha na cara de se tratar de mim, de comprar alimento. Não, nada a ver, irmão. Isso aí é por sofrimento, que eu não se tenho vergonha na cara. Sitcom brasileiro, vamos falar de sitcom brasileiro. Porque sitcom é um teatro, é tipo quase um teatro, tá ligado? E brasileiro não gosta de teatro. Depende, né, meu? Depende de teatro também. Ah, tu gosta daquele... teatro muito louco. Gosta de teatro que fica... Qual, cara? Paulo... Ah, careca, não. Careca, o Careca? É. Ah, eu odeio o Fernandes, Paulo Fernando, sei lá. Oh. Minha mãe é uma peça, foda-se, eu odeio esse cara. É. Nossa, joga fora esse não, cara. Não, é o Paulo Ricardo. Não fala muito show, show não, porra, muito show não, caralho. Porra. Aquela série, cara, do cara do... Cilada? Não, é nova a série, agora que saiu faz pouco tempo. Uma série que é ao vivo, que é sitcom, não sei o que, da peruca. Ah, muito ruim, cara. O cara é muito ruim, cara. Eu amo o Guimarães lá, o... Fernando Guimarães. Ele é muito engraçado, vamos só que... Vamos olhar, mas aquela série é muito ruim. Sitcom brasileiro, falar mais um. Ontem, falando de sitcom, ontem. Hashtag partiu shopping com Tom Cavalcante. Ai, meu Deus, e aí? Ah, cara... Eu vi os anúncios. É muito ruim. É muito ruim. É uma coisa muito, muito ruim. Não tem nem piada, não é piada. Tipo, é muito ruim. Olha, é tipo olha, parafinale? É tipo parafinale? Não, pior que parafinale. É tipo, muito ruim. Porra, então é muito ruim mesmo. Caralho. Olha as piadinhas. Falando de mãe, sabe? Ah, sua mãe devia... Ó, você devia comprar uma passagem de um cruzeiro pra tua mãe. Ah, sério? Aqueles bem chique? Não, Titanic, ha, ha, ha, ha. Sério. Sério. Vergonhoso. Que merda, cara. Eu vou olhar, um dia eu olho. Tinha uma do Tom Cavalcante, uma sitcom, que era, sei lá, uma família malucona da Record. É. Uma família doida, sei lá o nome daquela porra. Que era, sei lá, tinha a mulher do Justus lá, sei lá, Eliana, não sei, um pessoal estranho. Angélica. Que é do Miguel Falabella também, né? Era o nome daquela... Lazacá? É, isso aí. Não, Lazacá não, era um prédio. Tinha seus momentinhos, mas eu era muito pequeno, então provavelmente hoje em dia eu acho que deve achar uma bosta. Melhor série de sitcom que teve brasileira foi do Comédia MTV lá, o Razzle, como é que é? Razzle Dazzles. Razzle Dazzles. Era muito foda. Eles falando inglês. Vamos falar agora dos programas underground, os programas indies, programas que ninguém conhece, que ninguém lembra. Que eu lembro, na verdade. Não lembro dos programas indies. Só que eu não lembro. Ah, tô brincando. Cara, G4 Brasil, vocês lembram? Não. Ah, sério que vocês não conheciam o G4 Brasil, cara? Bota aquele silêncio, né? Aquele grilinho assim. É. Porra, meu, G4 Brasil, cara, por exemplo, tá ligado da Play TV? Sim. A Play TV, ela foi criada por causa desse programa. Era um programa de videogames na Band. Ah! Programa de jogo de videogame na Band. Eu via, da Band eu via. Sim, cara, e... Ah, da Band, sim, né? Aquele programa que, tipo, fala de games pra pessoas que não jogam games, né? Aí Mix TV Mix acabou. Não sei, eu nunca tive Mix TV na minha vida. Sério? Sério. Ah, eu tinha só... Eu sempre tive TV a pago, meu. Isso aí... Oi, eu sou rico. Eu assistia Multishow, não assistia Mix TV, com licença. A Mix TV eu olhava porque tinha na TV aberta, né? Então. Eu nunca. Todo mundo assistia Mix TV, todo mundo. Que conhecia esse Mix TV, eu não assistia. Ah, eu era Mix TV e acabou Mix TV, não tinha nada. Playboyzinhos de novo. Não, eu tive minha fase emo por causa da Mix TV, porque passava só Fallout Boy e My Chemical Romance, essas coisas assim. A solidão me fez emo, gótica, vampira e roqueira. O Matheus, o balconista. Ah, esse é bom. Passou em milhões de canais já. Passou Brasil, na Mix TV, Play TV e Canal Brasil. Canal Brasil, é. É muito bom, cara. É genial. É muito engraçado, cara. É com o Matheus Solano, antes de ficar famoso. O Matheus Solano, tipo, muito antes de ficar famoso. E, tipo, vários atores desconhecidos que ficaram conhecidos hoje em dia. Tem várias... Tem uma mina que só gosta de ver filme do Van Damme. Ele é super fã de Tarantino, ele só fala de Tarantino. Ah, muito Descolados. Vocês lembram de Descolados da MTV? Ah, claro, Descolados. Era muito bom, era muito legal. Era tipo um skin meio... Mais, um não, pouco mais cara, velho. Não, tipo... Era tipo três amigos que moravam juntos e aprontavam altas confusões. Eles pegavam, né? Faziam festa no apartamento, né? Festa no apartamento. É, faziam festinhas e coisa assim. Era tipo a vida, assim, na real. Era muito engraçado, muito engraçado. Era a vida real de um adolescente de São Paulo, né? Isso aí. É, e daí tipo, a vida adulta... É, exatamente. É, tipo, depois de virar adolescente, tem a mina que sai de casa, o cara é modelo, eu acho, e daí tem um cara que é pra Inglaterra, só que ele tava levando maconha. Aí ele ficou deportado pra São Paulo. Teve que ficar em São Paulo e encontrou eles. É bem maneiro. Ele era desenhista, né? Ilustrador. É programa de adolescente mesmo ou programa adolescente, tipo Malhação, que não é adolescente? Não, era um programa adolescente. Não. É um programa, tipo... Era uma série, depois de virar... Uma série boa. É tipo a gente, tá ligado? Tipo a gente, que agora a gente não é mais adolescente, porra. Estudantes do Tommy Ritter, sabe? A gente é uns adultos merda, tá ligado? Os adultos meio que não cresceu ainda, né? É bem a nossa história mesmo. Os caras criaram podcast. Adultos merda. Fazendo a vida. Ah, não, Malhação... Ah, nem vamos falar de Malhação, cara, eu não sei. Malhação é pra gente velha, Malhação pra gente velha. Eu tô querendo ficar feliz, cara, eu não quero ser... Não, cara, Malhação é pra criança. Malhação é criança que quer ser adolescente. É velho, fazendo coisa adolescente, que não é adolescente mais. Depois que eu, tipo, nos 12 anos, eu já odiava Malhação com 12 anos. Ah, eu fui até onde a parte do Fiuk lá, daí eu parei de assistir. É, eu fui até a parte do Fiuk também, mas eu não olhava, só... Gonorreia não é legal. Galera, Gonorreia não é legal. Cara, não tem mais, ele apagou esse tweet. Ele apagou o tweet, cara. Esse dia eu tava procurando, não achei mais. Não achei nem print. Queria mandar um beijo pro Phil, que é cantor, ator e modelo, e consegue ser ruim nos três. O que é que você faz? Quem é você? Tem 12 anos. Nossa, desculpa. Puta, já gravei, né? Não tem como. Pô, tô dando. A menina tem 12 anos, eu aqui respondendo, pô. Voltando ao programa. Que são de manhã. Quem nunca aprendeu com o Telecurso? Ah, Telecurso 2000. Ah, Telecurso 2000, né? É categoria madrugada, né? Eu tinha um problema que eu dormia às 8 da noite, antigamente. Daí eu acordava 4 da manhã, 5 da manhã, daí eu ligava a TV, só tava passando isso. Eu ia ao contrário, eu tinha outro problema. Eu ia dormir na hora que começava o Telecurso. Eu ia dormir, tava dando Corujão, tipo, acabava o Corujão, eu dormia, aí eu acordava, tava dando Telecurso 2000, era mais ou menos assim a minha vida. Cara, falando em decepção na vida, sempre uma pessoa de madrugada, né? Que gosta de filme de madrugada. Que dá papo. Passou bom, a gente foi de madrugada, TV aberta. É verdade, sim. E quando eu era criança, eu ficava vendo, tipo, Beleza Americana de madrugada na TV. Eu também, é exatamente, né? Beleza Americana é o filme da madrugada da Globo. E eu ficava, tinha muito puto quando botaram Corujão no Esporte. Ah, é verdade, eu odiava aquilo. Ainda dá? Sexta-feira, assim, Corujão no Esporte, a merda. Não, agora tem, tipo, um, sei lá, é Corujão do videogame. Não sei se você já viu. É, não, sério? Sim. Tem um Corujão, tipo, de gameplays e coisa assim. séries que a SBT passou. Ah, séries é demais. Lances da Vida. Two and a Half Men. California Grace, madrugada. Eu dava de madrugada na SBT e é só série boa. O Estranho Paraíso. Sete Palmos. Demais, Sete Palmos era foda. Gossip Girl também passou. Sobrenatural, né? Supernatural. Foi o auge da noite do SBT, né, meu? Quando passava o Supernatural. Eu descobri no SBT, né? Eu olhei todas as temporadas. Eu olhei até a segunda temporada no SBT e depois eu comecei olhando. O Arquivo X era no SBT? Não, Arquivo X era a Record. Na Record tinha o CSI, CSI Miami. CSI Miami. Monk também era bom. Faustão Eletro Hits. Tá pegando fogo, bicho! Chama o fogo dos correios! Provavelmente a gente tava falando alguma coisa interessante, mas o Gabriel saiu, ele não conseguiu entrar, então acabou o podcast, a gente faz outra parte sobre coisas que a gente não falou no próximo, daqui 2 anos, sei lá, daqui 1 ano, não sei, vai saber, a gente bota mais programas, a gente vai botar mais programas. Calma, calma. Mas não vai ser o próximo, tá? Não vai ser o próximo. O próximo vai ser sobre outra coisa, então não esperem uma segunda parte de TV brasileira. Ou esperem, tanto faz. Quando vem até vai ser. Não sei. Fica com essa. A vida é assim, cheio de surpresas. Falou, pessoal. A vida, ela é uma caixinha de surpresas. Tchau, beijo no coração. Até. Tchau, fiquem com o Mágio deste ano. O Charlie e o Renéão! Tava no fluxo, avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Tava no fluxo, avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Leitura de e-mails. Fazer, faz de conta que a gente. O podcast acabou e agora a gente vai fazer os e-mails. Yes! Todo mundo pronto! Yes! Vamos lá então. A gente pegou 804 e-mails, né? Como todo mês a gente faz isso. E separou dois ou três, não sei quantos tem aqui. E vamos ler o primeiro então. Esse e-mail foi enviado diretamente dos anos 2008. Pro e-mail do Desgoop, provavelmente algum viajante no tempo, ao contrário, né? Ele viajou pro passado. Ele viajou pro passado e quis comentar o Desgoop agora, então. É um cara bem inteligente. Ele é mais conhecido como equipe@piratasdosexo.com.br. Esse e-mail foi enviado dia 14 de outubro de 2008. Vou começar a ler. O vídeo pornô da sobrinha da Gretchen. Vídeo pornô da Caroline Miranda, perdendo o selinho. Depois de ter realizado um vídeo erótico, fiz pornô e continuo virgem, Caroline Miranda se lança na carreira pornô. Faça um download do filme Fotos Perdendo o Selinho com Caroline Miranda. Clique aqui. É realmente um fã, muito nosso fã, né? Um cara que curte a gente a fundo. Que ele que sabe o que a gente quer, né? O Tristan conhece os filmes já, né? Já viu o filme? Sim. Ah, já vi. Já vi. Ok, então, próximo e-mail. Da Laís Monteiro. Olá! Já imaginou assistir em seu computador, notebook, etc., a inúmeros canais de televisão, inclusive os fechados? Isso tudo usando apenas a internet? E o melhor, sem pagar assinatura mensal. Algumas vantagens. Com conexão banda larga, você pode assistir de qualquer computador. Não precisa instalar nenhum programa, você assiste canais de TV e rádio de todo mundo, filmes, séries, esportes, jogos de futebol, que só passam na TV fechada e muito mais. http://amigui.com.br Eba! Yes, galera. Yes. Agora, um link super confiável, né? migrime.phx5u. Se tiver coragem. Deep Web. Se quiser sair da ponto Onion. Agora, nosso grande fã, Flávio Albuquerque, diretamente enviado dos anos 2009. Tô mandando as fotos do motel. Não esquece de deletar depois. Te amo. De novo, né? Não, depois tem uma melhor. Tá, mas antes tem. Aí tem uma lista de nomes, nomes de arquivo, só que não tem nenhum. Tipo, não tem como clicar em nenhum arquivo. Aí é tipo, na piscina.jpg, no quartinho.jpg, e no banho.jpg, na sauna.jpg, na cadeira, sauna no chão. Sauna. Por trás de mim. De 4, posição helicóptero. Foi bom. Pauta travou. Tem mais um de 2009, mas eu acho que. Eu não consigo ler depois do beijos me lindo. Tá, mas eu vou ler. O assunto do e-mail é: pensou que tinha esquecido? RS, RE. Silvana de novo. Oi. É, Silvana, grande fã. Oi, tudo bem? Achou que eu tinha esquecido nem... Fala aí pra sua namorada ou esposa, sei lá, que quem é baranga é ela. Graças a Deus, eu não tenho estria. Beijos lindo. Reticências. Aí tem mais uma lista de coisas, mas eu não... Ah, meu, minha pauta fechou, bosta. É, eu falo. É tipo lista, é cama. É também um... Ela, é, tem uma foto. Cama. Tem uma foto dela. Tem? Tem, mas eu vou botar isso no... Vou botar no post. Tem uma foto dela. Eu botei um link ali na foto. Mesa. Nossa, mesa. Banheira. Sauna. 69 no tapete. No chão. Bundinha. 4. Canguru perneto. Ah, não, canguru perneto tem o que ver. Ah, como é que existia essa posição aí, canguru perneta? Ah, canguru perneta eu acho que é tipo em pé, com a perna levantada pra cima. Eita. Ah, pode ser, faz sentido. É. Ok. É. Mais e-mail? Não tem como ver, acabou os e-mails? Acabou os e-mails. Ok, então agora, ao contrário, a gente tem que se despedir. Porque o podcast vai acabar, então. Obrigado por nos escutarem, que a gente não sabe o que falou ainda, por isso que a gente tá séria. É, isso foi gravado depois, antes de gravar o tema, então, tchau, a gente não sabe o que falou. Tchau. A gente falou umas coisas muito... Aí a gente nem se fala mais, a gente se odeia agora, tá ligado? Brigou, sabe, do final de TV. Acabou o mundo e a gente tá falando que... Ah não, peraí, no final do e-mail tem... Com amor, 3 pontos, cuidado pra não se apaixonar, RS. Ah, nos sigam no Twitter, @desgoop. E entra lá no site, agora tem post lá e a gente é quase um blog. Cocoricó. Cadê o Gabriel? Gabriel, caiu? Gabriel. Caiu. Bah, o Gabriel caiu. Sim, vamos falar um pouquinho mais e é isso aí. Porque eu tenho que me arrumar pra ir pro trabalho. Na real, já tinha que estar indo pro trabalho. Chega atrasado. Yes, tá bom assim? Tá lindo. Agora bota a música, bota a música. Meu Deus, você me ama. Você viu a novela já? Eu não vi, eu só vi o que a nossa colega lá falou, que era uma bosta. É muito ruim, muito ruim. Fala que é skin. A Marcelo gostou. Não cansou nada? Porque não. Nossa. Cheguei lá, ela, vá, já viu verdades, não sei o quê. Eu não, ela faz, é muito dela. Sério. O Marcelo não sabe o que é bom na vida. É, Marcelo, sério. Vou botar no final isso, né? Só pra o easter egg pra ela. Tá, vamos pro próximo lá. É, foi no jogo. Eu só entendo. O que eu entendo de teatro é que os caras falam no jogo, tá ligado? Não, mano. Ah, Gabriel entrou. Peraí. Ah, meu, já tava se despedindo já. Caralho, tá chovendo. Tá chovendo aí, meu. Não, faltou bateria celular. Ah, meu tamanho tá acabando, por isso que eu tô. O meu tá com 18%. A gente já acabou o programa, cara. Sério? A gente deu tchau agora. A gente vai continuar outra hora. A gente já se despediu já e tudo. Sério? Sério, cara. A gente. Ele sai bravo agora. Sim, eu já tenho que ir pra aula. Eu já tenho que ir pro trabalho também. E. Tá aí, acabou então? Sim, acabou. Que loser. Ah, nem me despedi. Se pode, dá um tchau aí, então. Tchau, pessoal. Caralho, meu, porra. Que foi? Eu vi um vídeo muito chocante no Lanigak. Eu compartilho depois. Mas não. Fala assim, ô Gabriel, dá uma risada assim, fica rindo, aí diz, tchau pessoal, eu tava todo tempo aqui. Ah, é brincadeira, pessoal. Me escondi. Escondi. Ih, meu, sabe aqui? Ah, aquele final, aquele final, a gente é super amigos, a gente é super amigos. Ai, ai, ai, ai, e essa turma é do barulho, gay. Okay?